febre das emoções. É o balanceio do disco, o automóvel do papá e os peões. É o olhar comilão, gin tónico pela frente, aquela pose ao balcão a controlar o ambiente. A gravata que o incomoda, mas é moda. As patilhas aparadas, o fato branco a rigor, as biqueiras azeitadas e o andar a matador, matador. Quando ela sai da pista com o fogo no semblante, é o batom framboesa a condizer com o verniz, é o ar de imitação barata dos manequins de Paris, a pastilha elástica com sabor a mentol, é o conto do bandido para morder o anzol. Foram feitos um para o outro num par de fascinante. O destino juntou para os separar mais adiante.